漂去。 O controle, desça para 8000, ajuste 106, a chegada é bom. 8000, chegada é bom. Outra 3859, estabilizado. Gente, cheque o trem, chame a torre, 1186, 3859. 3859, obrigado pelo seu serviço, né? Boa. Zona 53, passa a lateral de Alagoinhas, altitude 14000, reautorizado para 5000. Zona 3171, chame Recife 1251. 1251. Boa. Controle, o 3859 voltado? Consiga. Confirme, 183 é a torre? 118, 612. 118, 612, obrigado. Torre, muito bom dia, tá? 3859. Torre, tá? 3859. 3859, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 109, livre pouso, pista no 0, checando trem. Baixa aí, travou. Oito acionado com 136 a bordo, autonomia de 3:30, alterna com fins para o táxi. 5808, táxi autorizado 41, Índia Alfa, ponto 090, torre 1186, time 10 no meio. Gente, via Pátio e Alfa, ponto de espera da 10186 web 5808 no meio. O Silvano, só vamos pra Cop, uma solo 219. Ok. Solo 5, direita, solo 1, 219. 219, obrigado. Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 3, 8, 5, 9, obrigado. Gente, 904 minutos, é 4. É, na remota, qual a posição da, do parte 3, para 3859, Felipe? Eu não tenho informação aqui, o senhor vai ter que observar o sinalizador. Ah, tá ótimo, obrigado, bom dia. Cópia 1-219. Sem restrições até 2000. Noite 04, tá no Noite 04, Galeão autorizado, 360, Upper Zulu 10. Decola 10, primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5030. Autorizado para o Galeão 360, Upper Zulu. Decola da 10, curva direita, 3935. Boa noite, 04. 04 está correto, só corrigindo o controle agora. 8. Ok, chegou a ser passado. É 119.8, controle. Ok, 119.8, para o 1804. Correto, uma push. Vamos lá. Azul 4069, copia? Positivo, copia o 4069. Autorizado Campinas 360, Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 119.80, transponder 5034. 360, Upper Zulu 16, Nadael Leda Bridge. Controle 19.80, transponder 5034. Azul 4069, correto, já puxa. Ah. Salvador, gol 16-07, posição 05, informação, índice de autorização, Guarulhos. 16-07, Guarulhos autorizado, 360, Upper Zulu 21, recorda 10, primeira curva direita, árvore, transição elefa. Controle 119.8, transponder 5037. Autorizado do 360 da Upper Zulu 21, da escola da 10, com pula 6, da África, transição elétrica, controle 398, estação 037, gol, Moromeia 07. Moromeia 07, correto, Augusto. Gabriel, solo, 3, 5, 9, 7. Prossiga. por gentileza, provável saída para Brasília? Upper Zulu 17, Arba, Transição Elétrica. 098-5808. 65-66, este é o controle Salvador. Direto Duna 4000-1016 com ILS. Autorizado a aproximação em LF. Para Salvador, o FJ 508 decolado 1700. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, vou retransmitir por 3153, está autorizado em LF. 3153, tem que reportar essa lista. Salvador, WebJet 508, decolado, cruzando agora 2800. Web808, esse é o controle, meu cordial, contato radar. Contato radar, quando possível, arco. Muito bom, vou checar o trem, chama a torre, 1-1-8 mesmo. Vê também a bandinha da casa. Boa. Salvador, bom dia, TAM 3153, passando para abaixo, está do chamado. TAM 3153, vento 00 grau, 08 nós, checa trem, livre pouso, pista no zero. Abaixo, está destravado, livre pouso no zero, TAM 3153, para entregar o papi no brilho máximo. 605, interceptou o localizador? Localizador agora, 605. Muito bom, em aproximação vai checar o trem, torre 186. 86, 605. 605, bom dia. Avisa 566, voa sobre a água, passa altitude de 10.800, sem restrições, até 2.000 pés. Sim, autorizando até 2.000, amanhã. Trip 5514, horas LBT? Não, 00. Eu não tenho plano do sistema, assim que aparecer o chão, para Aracaju é Puca, transfer Aracaju, saída. Gente, Puca Aracaju, coordenar o 150, por gentileza, saída. Afirmativo, coordenarei. Obrigado. Web 808, vou chamar Recife 1260, caso negativo 1251. Positivo, 1260, a secundária é 1251. Viracopo. Afirmativo, 1804, táxi autorizado, pátio 1, Índia, Alfa, povo espera da 90, torre 186, altímetro no 0 no meio. Pátio, Índia, Alfa, povo espera, 186, povo 804. Salvador, está preso, dia. Pouso, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 605, baixado e travado. Eu não fico 3, Juliette, pro 1 no 0. Boa noite, 04, Lima tem, cabeceira no zero. O número 05, solo aos 30, direita solo, 121, decimal 9. 219. O número 05 chamou? Fala, bom dia, 605, letrado na escuta. O número 05, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, é 05. Passa agora 12 milhas para Duna. Está autorizada a aproximação e alerta. Está autorizado e alerta. Tempo atrás autorizado. Forte o axé. Milhagem autorizada no 1000 pés, no axé, decola 1-7, primeira curva direita, controle 1-9, decima 8. 1-9-8, aciona 0-1-5-1. Dois a bordo, pátio 4, saneamento táxi, todo no noite, meia dúzia. Total 9990, este é o controle de Salvador, meu cordial. Foi direto para a Duna, desça para 4000 para o ILS, ajustado 1090. Direto Duna, desça para 1000, saneamento 4069 da Azul, posição 1. Autorizado, chama ataque. Chama ataque. Vita Gillette, livre acionar, contato. Decolou aos 33, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, voo no 804. Comentou aí, 1-1-8, bem. 8-6, obrigado. Boa. Controle Salvador, voo no 804, decola da El, não se escuta. 804, esse é o controle, meu cordial, está em contato com o radar. Ciente, voo no 804. Ativo 02 a bordo, acionamento táxi, torre 1-8-12. Bom dia. Trip 5514. Dá pra tocar a pista. Rodando para a costa, trip. 5514, autorizado. Aracaju 190, Golf 677. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, pouca transição Aracaju. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5055. 190, autorizado para Aracaju, Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda, Pouca Aracaju, 119-35. O controle 5055, transponder, trip 5514, chama. Puxa esse momento. Paciente. Pouca Aracaju, Golf 1-8-04. Apsa carro 6566, 0090 graus, 089, autorizado, posto no zero. Posto no zero, exato. Tem condições de voar bridge na presente, então tá voando o bridge e livre da restrição? A gente mantém a restrição do nível 300 e conseguimos junto ao centro Recife o seu voo direto bridge. Ok, então, direto frente ainda para restrição. Boa noite, cara. Total 9990, cruza a linha do litoral no setor de Cairu, Morro de São Paulo. Ou seja, voa sobre a água, sem restrições até 2000. Até 2000, nós estamos vendo. Para táxi, o azul 4069, 123 a bordo, 4 horas e 16 a terra na hidroplana. Autorizado direita, Índia e Alfa, ponto espera da 90 Torre, 1186, altímetro no 0 no mesmo, 4069. Índia e Alfa, ponto espera 186, boa. No 715, Brasília autorizado, 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição Elefa. Controle 119, decimal 8, transponder 5043. Confirme? Árvore, transição Elefa. Firme transponder. Informativo, chama a força sanar. Smart Flat Romeo na base, qual é a intenção do voo? 00 terminado para norte. Autorizado a alinhar em manter azul 4069. Zero dois pra...